operação da PF inclui mandado de prisão contra a secretária de saúde Simone Papaz. Terceiro ciclo de reabertura do comércio traz expectativas aos varejistas. Cefaz minimiza a perda na arrecadação sem a Petrobras, no Amazonas. Estado emenda terceiro saldo negativo de empregos. Espaços culturais abrem na sexta com agendamento virtual e horário reduzido. Essas são algumas das principais notícias no portal do Jornal do Comércio, no jcam.com.br. Eu sou Fred Novaes, esse é o podcast JCAM News. A Polícia Federal cumpriu 20 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária entre investigados por fraude e superfaturamento nas ações de combate à pandemia no Amazonas. Entre os alvos de prisão temporária estão a secretária de Saúde do Estado, Simone Papaz, e o ex-secretário João Paulo Marques, além de funcionários do governo e empresários ligados ao setor de saúde. O inquérito investiga provas e indícios de desvio dos recursos públicos enviados pelo governo Bolsonaro que deveriam ser destinados ao sistema hospitalar estadual. Os mandados foram expedidos pelo ministro Francisco Falcão, do STJ, que determinou ainda o bloqueio de bens no valor de 2,9 milhões de 13 pessoas físicas e jurídicas. A operação, denominada Sangria, é alusão às suspeitas de que uma revendedora de vinhos tenha sido utilizada para desviar recursos públicos que deveriam ser destinados ao Sistema Único de Saúde do Amazonas. Através de nota, o governo do estado informou que aguarda o desenrolar informações mais detalhadas da operação que a Polícia Federal realiza em Manaus para posteriormente se pronunciar sobre a ação. Os lojistas estão divididos quanto às expectativas para esse terceiro ciclo de reabertura do comércio que começou na segunda-feira. Alguns acreditam que a forte demanda estimulada pelo governo federal através do auxílio financeiro já esvaziou nos dois primeiros ciclos. Outros avaliam que será um período de consolidação nas vendas dos setores. Nessa nova fase estão incluídos varejistas de souvenirs, fogos de artifício, de pesca, caça e camping. Além de armas e munições, também estão incluídos salões de beleza e academias de ginástica, além também dos parques públicos, que voltaram a abrir suas portas. O presidente da FCDL-AM, Erza Azuri, diz que esse terceiro ciclo vai ser uma prova de fogo ao comércio de serviços e a sua expectativa é saber como ficará a situação após o fim do auxílio emergencial do governo federal. Eu acredito que o terceiro ciclo é o ciclo da prova de fogo. É o mais próximo que nós vamos chegar do normal, é justamente nesse terceiro ciclo, onde abrem as academias, onde abrem os bares, lugares onde existem algum tipo de contato físico um pouco maior. O primeiro e o segundo ciclo eles foram positivos, dentro da medida do possível, mas muito focado nas compras do valor aquisitivo mais baixo. Vamos aguardar como é que vai ser em julho. Meu sentimento é que, enquanto tiver dinheiro irrigado do governo federal, a fundo perdido, como é esse tipo de dinheiro, é possível que o comércio reaja mais rápido. O problema todo vai ser quando acabar esse dinheiro. Como é que vai ficar o comércio? Como é que vai ficar a questão dos empregos? A Cefaz se posicionou sobre a decisão da Petrobras de deixar o Amazonas. Segundo a Cefaz, a decisão da Petrobras, na verdade, é parte de um plano de desinvestimento que já vem sendo tocado desde 2015. O secretário Alex Delgigio explica que em 2009 a companhia saldou parte de sua dívida de ICMS com o Estado, pagando cerca de 250 milhões, como parte de um programa de saneamento de suas dívidas em várias unidades da federação. A medida permitiu à empresa mais segurança jurídica e potencial de liquidez para a venda da operação de gás no estado. O secretário também descarta se falar em perda de arrecadação. Segundo o secretário da Cefaz, a mudança poderá inclusive gerar ganhos, tanto em termos de arrecadação como no PIB do estado, uma vez que a Petrobras já havia se voltado para a exploração do chamado pré-sal. Existe a possibilidade de empresas de menor porte, né? Existe a possibilidade, obviamente, de empresas de grande porte, como a Petrobras, entrarem no mercado, empresas internacionais, mas também existe a possibilidade de empresas nacionais de menor porte entrarem, né, nessa oferta, e muito provavelmente essas empresas vão dar uma atenção muito maior para esses poços, o que pode inclusive levar a um aumento, né, da extração, da produção, o que acaba, né, em última instância, aumentando o PIB, o Produto Interno Bruto do Estado, e também a arrecadação tributária, né, sob o ponto de vista nosso, o ICMS e os próprios royalties. Até porque a Petrobras, ela já tinha anunciado já há bastante tempo, coisa de 3, 4 anos no mínimo, que ela ia fazer desinvestimentos em vários estados e que ia focar a produção em águas profundas. Então, se você observar pelo site da própria Petrobras, né, um programa lá que eles chamam de Novos Caminhos, você vai vislumbrar que eles estão fazendo os teasers, né, que são essas vendas, né, de ativos em vários estados, né, assim como no Amazonas, no Espírito Santo, no Pará, em Alagoas, Sergipe, enfim. Então, o que mostra que não é uma situação específica do estado, e sim do país, porque ela vai focar onde ela vai obter ganho de escala, que são as operações maiores da empresa, e até uma forma dela conseguir capital, porque hoje as dívidas da Petrobras são muito altas, então ela fazendo esse desinvestimento, ela injeta caixa na empresa, que para eles, na circunstância atual, é muito importante. Impactado pela crise da Covid-19, o Amazonas emendou em maio seu terceiro saldo negativo mensal de empregos com carteira assinada. Os dados fornecidos pelo novo CAGED mostram que foi o segundo pior número do estado para a série histórica. Todos os 5 setores econômicos listados pelo CAGED fecharam no vermelho, puxados pela indústria, com a perda de 1.998 vagas, e também pelo setor de serviços, com a perda de 1.767 vagas. O economista Silvio Paixão avalia que a quarentena para comércio e serviços não essenciais impactou nos resultados, principalmente para a atividade da indústria e dos serviços. A gente percebe que quem mais sofreu foi a indústria e foram os serviços, que eu entendo, serviços em geral, a gente está falando de comércio, né? Esse é definitivamente os dois setores que não são essenciais quando você tem esse isolamento, né? Sem dúvida nenhuma, todas as capitais vão sofrer muito, Amazonas até que sofreu pouco nesse período, quando a gente contempla o que aconteceu por conta da pandemia, né? A quantidade de pessoas, de acordo com o noticiário, de que mais de 100 pessoas por dia eram enterradas. Então, veja qual é o impacto na atividade econômica da principal cidade da Amazônia, né? Então, o estado de Amazonas vai sofrer particularmente, e eu acredito que durante o mês de junho vai acontecer a mesma coisa, e se continuarmos nessa tocada no mês de julho também, todas as regiões vão sofrer. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa vai reabrir, na sexta-feira, o Teatro Amazonas, o Centro Cultural Palácio da Justiça e o Palacete Provincial para visitação turística. As visitas serão agendadas no Portal da Cultura e os espaços funcionarão em horários alternativos, das 9 às 15 horas. Também haverá limite no grupo de pessoas para cada visitação. O secretário Marco Polo Muniz explica que a secretaria adotou um protocolo que atende às recomendações dos órgãos sanitários para evitar contaminação durante as visitas. Todo o agendamento para a visitação precisará ser feito de forma online através do nosso portal cultura.am.gov.br. Vale ressaltar que todos esses espaços estarão obedecendo os protocolos de segurança, possibilitando assim que a gente possa trabalhar nessa prevenção à Covid-19. É fundamental que você esteja sempre de máscara nesses ambientes, respeite todos os avisos e as orientações das pessoas que estarão lá cuidando e guiando você nessa possibilidade de ter esse reencontro com alguns espaços culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Essas são algumas das principais notícias do site do Jornal do Comércio, no jcam.com.br. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News.